Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. E antes de eu anunciar qual é o tema da pregação, eu queria que você pensasse um pouquinho: qual é a coisa mais bonita do mundo? Será que é uma paisagem? Será que é uma pessoa? Será que é uma coisa? O que que é? A coisa mais bonita do mundo. E aí cada um de nós poderia dar suas próprias respostas, né? Algum vai pensar assim: é o meu filho, é a minha filha, é o meu marido. Eu já diria: é a Adriana. Vou dizer que ela é a coisa mais linda, mais bonita do mundo. E você, como é que você responderia a essa pergunta? Poderia fazer uma outra pergunta também. O que que é a coisa mais inteligente do mundo? É uma tecnologia? É algo que a gente inventou para facilitar a nossa vida? É a internet? É o carro? É o avião? O que que é a coisa mais inteligente que existe? O que que é a coisa mais importante que existe? Alguns poderiam pensar: é o dinheiro, né? Tudo nesse mundo gira em torno do dinheiro. Se você não tem dinheiro, não tem comida, não tem casa, não tem roupa, não tem nada. E essas são perguntas interessantes e importantes. E agora, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18. E o título da mensagem que eu trouxe para vocês hoje é A Mensagem da Cruz. Eu duvido que algum de vocês responderia que a cruz é o que há de mais bonito no mundo ou na história humana. Que a cruz é o que há de mais inteligente na história humana. E que a cruz é aquilo que é mais importante na história da humanidade. E por que que a gente não tem a tendência de responder isso? Porque a cruz não agrada os nossos olhos. Porque a cruz não agrada as nossas ideias. Porque a cruz não agrada as nossas vontades. Porque a cruz é um símbolo de um grande pecado e de um grande amor. Um amor que sofre por causa do pecado. E tudo que a gente quer na vida é não sofrer, é que dê tudo certo pra gente, é que a gente de alguma forma escape do sofrimento e da dificuldade. E aí a gente precisa se encarar com a mensagem da cruz para entender o que é mais bonito, o que é mais inteligente, o que é mais importante na história da humanidade. Vamos agora fazer mais uma oração, porque orar nunca é demais, para a gente poder tentar entender aquilo que o Espírito Santo quer mostrar para nós essa noite. Vamos orar. Deus maravilhoso e querido, em nome de Jesus, fala o nosso coração através da tua palavra e do Espírito Santo nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus nos diz assim, irmãos: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gentios buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, judeus ou gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Em grande medida, Paulo se concentra na pergunta: o que é a coisa mais inteligente do mundo? Ele não está tão preocupado com o que é mais bonito ou com o que é mais importante. Ele está perguntando o que que é mais inteligente. E alguns poderiam pensar assim: olha, Ezequiel, o inteligente mesmo é a gente trabalhar, ralar para conseguir muito dinheiro, para ter uma vida boa, para poder melhorar, para poder crescer, para poder ter uma saúde melhor, uma educação melhor, uma família melhor, uma casa melhor ou coisas desse tipo. Às vezes essa é a nossa impressão daquilo que é ser inteligente. É viver a vida desse mundo. E quanto mais as coisas que o mundo oferece, mais esperto a gente é. E a gente ouve a frase: o mundo é dos espertos. E a vida gira em torno dessas coisas nesse mundo. E as pessoas, elas são inteligentes, e as pessoas, elas têm as suas razões, e as pessoas buscam de alguma forma trazer para sua mente aquilo que é o melhor que o mundo pode oferecer. E aí Paulo, ele faz algumas perguntas assim: olha, onde é que tá o sábio? Onde é que está o povo inteligente desse mundo? E aí a gente poderia pensar nas grandes universidades, a gente poderia pensar nos congressos ou nas câmaras onde as pessoas fazem as leis e elas são todas inteligentes, elas sabem ler em várias línguas, elas têm títulos de mestrado, de doutorado, disso ou daquilo, eles são filósofos. Aí Paulo diz assim: Deus reduziu a nada a sabedoria dos inteligentes, através da cruz. Porque a cruz é aquilo que a gente poderia pensar que é a coisa mais burra que existe. Como é que um Deus que tem todo o poder de ter todo o prazer e glória e dinheiro e tudo no mundo viveria para morrer numa cruz? É totalmente o contrário do que a gente pensa que é ser inteligente. Inteligente é não sofrer, inteligente é buscar o dinheiro, inteligente é fazer o que a gente quer e gosta. E ninguém gosta de ir para a cruz. Você vai concordar comigo, certo? Ninguém gosta de ser pendurado numa cruz. E Deus, ele destrói a sabedoria dos inteligentes através da cruz. Por quê? A inteligência não pode nos salvar, mas a cruz pode. Se nós nos tornarmos mais inteligentes do que a gente é, a gente vai poder, talvez, quem sabe, fazer uma faculdade, passar num concurso, ganhar um dinheiro e melhorar a nossa vida. A inteligência, ela tem capacidade de fazer isso pela nossa vida. Dou o exemplo, por exemplo, do meu pai. Meu pai nasceu numa família, eles são, se eu não me engano, 14 ou 15 irmãos. Meu pai é bem o do meio, acho que é o sétimo ou oitavo, uma coisa assim. E na família do meu pai, todos nasceram na roça, no interior do Paraná. Praticamente nenhum deles estudou. E o meu pai, por alguma razão, ele gostava de ler. E ele começou a estudar, e ele ia para a escola, e ele era interessado nas coisas da escola. Quando ele foi para a cidade grande, para São Paulo, ele tinha por volta de 20 anos. E lá ele estudou e passou na Universidade de São Paulo para fazer a faculdade dele, a famosa USP. E ele ralou para passar e passou para fazer a faculdade de Física. Eu não entendo nada de Física. Essa parte aí do meu pai, eu não herdei. Mas o meu pai fez a faculdade dele. Depois, ele chegou a fazer faculdade de Direito na Universidade Federal do Mato Grosso. Começou a fazer a faculdade de Letras, mas parou porque não queria fazer mais trabalho, ficar entregando trabalho, fazer prova. Já estava mais velho, não queria saber disso. Agora, onde é que tá os irmãos do meu pai? Tá todo mundo aí ganhando um salário mínimo, aposentado, dependendo de SUS, dependendo disso e daquilo. Normal, não é errado, não é pecado, de boa. Meu pai estudou e ralou. Meu pai hoje, ele é fiscal da Receita Federal. Deve ganhar um bom dinheiro por mês aí. Eu não sei bem quanto meu pai ganha não, mas ganha mais que 10 mil reais por mês. Tem lá o plano de saúde dele, tem os carros dele. O dinheiro do meu pai pôde dar uma vida melhor pra ele? Pode, mas se o meu pai não tiver Jesus no seu coração, meu pai vai ter a vida eterna? Não vai. Do que adiantou toda a inteligência? Ganhou dinheiro, fez isso, fez aquilo, mas não adiantou de nada. Eu não tô dizendo que é o caso dele, só tô comparando para vocês entenderem. Vamos pensar que eu for a pessoa mais rica do mundo, mas se eu não tiver Jesus no meu coração, não adianta nada. Porque a palavra da cruz, ela humilha a nossa inteligência. A gente não sabe de nada, mas Deus sabe de tudo. E através da cruz, Deus fez aquilo que é a maior sabedoria que existe no mundo. Sabe qual é a sabedoria? Eu pago o preço do seu pecado para você poder viver no meu reino de glória eterna. E isso é o que ninguém quer fazer. Você gostaria de morrer pelos meus pecados? Vamos pensar que eu saio daqui essa noite, acendo um cigarro e começo a fumar. Eu sou um pecador, eu estou destruindo meu corpo, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Eu estou aceitando um inimigo de Deus na minha vida. Eu estou fazendo errado. Aí você olha para mim fumando um cigarro e você diz assim: Satanás, eu não quero que você mate o pastor Ezequiel, que é um pecador que merece ir para o inferno. Aí ele vai dizer para você: ó, mas eu tenho que levar a vida de alguém. Alguém tem que ir no lugar dele, então. Você vai por mim? Você iria por mim? Você iria? Você iria por mim lá? Vamos pensar que não fosse nem uma cruz, fosse só levar um tiro assim, ó, um tirinho na cabeça, pra morrer rápido. Você iria? Nenhum de nós vai pelo outro. No máximo a gente vai por um filho. E olha lá, né? Tem uns que não, leva ele, vai, vai. Brincadeira, mas entenda. Nós achamos inteligente cada um salvar a nossa própria vida. Ih, eu vou morrer pelo pastor Ezequiel, não? Ele que fez besteira, ele que morra. Ele que faz as coisas erradas, ele que morra. Isso que a gente pensa que é ser inteligente. Mas olha a loucura de Jesus. Jesus diz assim: para perdoar os fumantes, eu que nunca fumei, vou morrer por eles. Para perdoar os mentirosos, eu que nunca menti, vou morrer por eles. Para perdoar esse povo que fala palavrão, que vive com sujeira em relação a sexo, a dinheiro, a tanta coisa errada no mundo, droga, sei lá mais o quê, eu que nunca fiz nada disso, vou para a cruz para salvar a eles. E lá na cruz, Jesus carregou o preço de todos os vícios, de todos os pecados, de todas as maldades que existe na sua vida. Todas elas, sem nenhuma exceção. Agora, olha para a cruz. Você acha que a mentira é uma coisa leve? Não dá nada mentir? Não tem problema nenhum mentir? Olha para a cruz e você vai ver o que o mentiroso merece. Todo ensanguentado, todo triturado, destruído, pendurado numa cruz, humilhado, porque se entregou ao diabo nesse mundo. Quem é o pai da mentira, meus irmãos? A Bíblia diz: ele é mentiroso e pai da mentira. É o diabo, não é Deus, não. E a gente brinca com a mentira. E a gente acha que não dá nada. E a gente acha que não tem problema nenhum. Como somos inteligentes, né? A mentira não é uma coisa inteligente? Pô, eu vou enganar o meu marido pra não precisar falar a verdade pra ele? Porque eu sou muito esperta. É assim, não é? Não, eu vou enganar meus filhos porque eu não vou ter que ficar explicando nada pra eles. Eu engano eles. Eles são bobinho mesmo, burrinho. E dá-lhe mentira. Não, eu vou dar um calote aí na praça porque eu sou muito esperto. Eu vou comprar, dizer que eu vou pagar, mas não vou pagar. Olha como eu sou esperto. Quem que é burro? Burro é quem vai pra cruz. Essa é a lógica humana. Burro é quem vai pra cruz. E agora, Deus nos dá uma lição pra gente nunca mais esquecer. Deus vai destruir a inteligência dos inteligentes. E a gente se acha tão inteligente. E na verdade a gente é tão burro, né? Porque a gente não sabe viver na verdade, a gente não sabe viver no amor, a gente não sabe viver na fé, a gente não sabe viver na obediência. Só o que a gente sabe é essa vida pecaminosa, que não estou dizendo que você tem, que eu tenho, que todos nós temos. E só existe uma solução para o nosso problema. E a solução do nosso problema é a cruz de Jesus. Porque Jesus, ele tem uma identidade. Você sabe quem ele é? A Bíblia diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Sabe por quê que Jesus pôde morrer pelos seus pecados? Por causa de quem ele é, Deus. E sabe quem é Deus? É aquele que te criou e te conhece de trás para frente melhor do que você. Deus conhece você melhor do que você mesmo. A Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Bom, na minha dá menos trabalho de contar, né? Verdade? Na minha, tranquilo, né? Conta aí uma meia dúzia aí e já encontra. Mas tem uns aí que tem um montão de cabelo, né? Como é que vai saber quantos fios de cabelo tem? Já contou cada um? Deus conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Deus conhece cada pensamento do nosso coração. Deus conhece cada sofrimento, cada pecado, cada luta, cada angústia, cada história. E no meio dessa história toda, Deus viu todos os nossos pecados. E sabe o que ele viu? Que o diabo adquiriu poder sobre nós. Que o diabo ia pintar e bordar na nossa vida. Ele ia trazer a miséria, o vício, o pecado, a imoralidade, a tristeza, a depressão, a maldade. Ele viu que a gente ia preferir a televisão do que a palavra. Ele viu que a gente ia preferir o mundo do que o céu. Que a gente estava todo mundo perdido. Ninguém aqui ia para o céu. Nenhum de nós. Mas sabe o que Jesus fez? Ele não desistiu de nenhum de nós, irmãos. E ele fez o maior plano para nos salvar. E o plano é simples, como eu falei para você. Você entrega para ele todos os seus pecados. E ele entrega para você todo o perdão que há no coração de Deus. Todo o amor que há no coração de Deus. Todo o poder que há em Deus para mudar a sua vida. Agora, se você continua tratando a mentira como uma amiga, se você continua tratando o pecado como um amigo bem-vindo na sua vida, o que Jesus vai poder fazer por você? Ele não vai morrer por você a segunda vez. Ele morreu uma vez e é suficiente para transformar a tua vida. Mas não se iluda. Você tem que encarar o seu pecado diante da cruz de Jesus. E você tem que responder a pergunta: realmente vale a pena? Você pode sair daqui essa noite e fazer todos os pecados que você quiser. E puder, né? Tem uns pecados que a gente quer, mas não pode, né? Mas os pecados que você puder e quiser, você vai poder fazer. O pastor não vai brigar com você. Não vai cair nenhum raio na sua cabeça. A vida vai continuar, entre aspas, normal. Mas a grande pergunta é: vale a pena? Será que vale a pena a gente aceitar o vício, a mentira, a maldade, a malícia, a vaidade, a podridão do pecado e viver longe de Jesus? Sabe qual é a resposta? Não sei. Você tem que responder. E a resposta não é teórica, porque aqui na nossa boca, todos nós podemos sair daqui essa noite dizendo: o pecado não vale a pena. E sair daqui para continuar fumando, bebendo, mentindo, pecando, e nisso, naquilo. A gente vai responder se o pecado vale a pena ou não na prática da vida. É quando eu negar ao meu próprio eu, porque eu fui crucificado com Jesus lá na cruz do Calvário. A gente tem que se enxergar lá na cruz. Lá na cruz morreu o fumante. Lá na cruz morreu o bêbado. Lá na cruz morreu a mentirosa. Lá na cruz morreu aqueles que se entregaram ao diabo. Sabe qual é a boa notícia? 3 dias depois, Jesus estava vivo e ele está vivo para todo sempre, irmãos. E você pode renascer. E não é só teoria. E a gente sabe o que é certo, mas é tão mais fácil se entregar para o que é errado. E é por isso que nós precisamos da cruz, que é a coisa mais bonita, mais inteligente, mais importante que já houve na história da humanidade. Mas a gente tem que olhar para a cruz. E a cruz é bem diferente do crucifixo. Não tenho nada contra os católicos, mas como é que é um crucifixo? Tem um homenzinho lá, mão estendida, o pezinho assim, e ele tá inteirinho, né? Não tá inteirinho? No máximo tem um pouquinho de sangue assim escorrendo e tal. É um homem assim, tipo, normal, né? Jesus não estava inteirinho, Jesus estava dilacerado. Imagina que um carro amarrasse você numa corda e saísse você arrastando, arrancando pedaço para todo lado. Jesus não é um crucifixo. Jesus é Deus feito homem, que morreu na cruz. Mas sabe como é que ele está hoje? Perfeito. Glorificado. E a morte nunca mais vai encontrar ele. E se você for para Jesus essa noite, e se você for para Jesus todos os dias da tua vida, você pode sofrer nesse mundo. Tu vai carregar a tua cruz também. Mas um dia, você vai viver eternamente ao lado de Jesus. Sem pecado, sem doença, sem morte, para sempre. Mas para isso, você tem que olhar para a cruz. E você tem que admitir que aquilo que você acha bom e normal não vale nada. Aquilo com que você está acostumado não vale nada. É coisa do capeta, do demônio. Para te seduzir, para te enganar, para que você não se arrependa ao olhar para a cruz. Esse é o objetivo do Satanás. Olhe para a tua mentira e olhe para a cruz. O objetivo do diabo é que você diga assim: e daí? Eu minto, tô nem aí. Para você não se arrepender. Mas quando você entender que Jesus foi para a cruz para perdoar cada uma das suas mentiras, pode ser uma mentira pequenininha, mas o preço que ela cobra é a cruz. E Jesus paga esse preço para que você possa ser uma mãe e um pai verdadeiros. Um marido e uma esposa verdadeira. É isso que Jesus quer de você. E para isso, você tem que nascer de novo e ser transformado. Porque por nós mesmos, Nós não conseguimos. A vida da fidelidade com Deus não é uma vida que a gente se esforça. É uma vida que a gente se entrega. Se esforçar é o contrário de se entregar. Na cruz, Jesus não estava se esforçando. Ele estava se entregando. Porque se Jesus fosse se esforçar, bastava um olhar e ele enviava os anjos para destruir aqueles homens que estavam crucificando ele. Sabia? Se Jesus quisesse lutar contra a cruz, era só ele fazer assim, ó. E acabava tudo. Mas ele vai até o fim, porque ele sabe que é necessário para o meu e o seu perdão, a minha e a sua salvação essa noite. Ele sabe que é necessário e ele vai até o fim por você, por uma única razão. Ah, eu já sei, pastor, porque eu sou bonito. Ah, eu já sei, pastor, porque eu sou inteligente. Não, já sei, pastor, porque eu tenho dinheiro, eu vou dar o dízimo e a oferta. Não. A única razão que moveu Jesus morrer por você não é o teu dinheiro, não é a tua beleza, não é a tua inteligência. É o amor infinito que ele tem por você, pecador e pecadora. É o amor infinito que ele tem por você. Ele não olhou para as tuas mentiras. Ele olhou para a cruz, através da qual ele podia te purificar das tuas mentiras. E eu estou usando bastante o exemplo da mentira. Será que tem mentiroso aqui essa noite? Mas você pode colocar no exemplo da mentira outros pecados. Agressividade, mágoa, maldade, transgressão do sábado, infidelidade. Jesus morreu por você, para te dar a vida eterna. E alguém poderia pensar, mas ele foi tão fraco, né? Morreu. A fraqueza dele é mais forte do que a gente. A fraqueza de Deus é mais forte do que a gente. E a inteligência dele é sem fim. E ele fez o plano para te tirar desta terra de sofrimento, dor e morte, para um céu de eterna glória e luz. De paz perfeita, amor perfeito, saúde perfeita. Não tem mais depressão, não tem mais alcoolismo, não tem mais briga, não tem mais maldade. Mas para isso Jesus tem que entrar no teu coração essa noite aqui. E o mais ele fará. Ele vai fazer a obra na tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não descreia. Não duvide. Creia, ame, perdoe. Lute, vá até o fim, faça o teu melhor. E Jesus vai estar com você todos os dias. Ele vai te dar amor, ele vai te dar fé, ele vai te dar paz. Quando você pecar, ele vai te dar perdão e ele vai transformar a tua vida. E você vai sair da vida que você está vivendo hoje para uma vida melhor amanhã. Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui essa noite que ainda não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que necessita tomar uma decisão ao lado de Jesus para aceitar ao Senhor como seu Salvador nessa noite? Pode ser que não tenha. Pode ser que tenha uma pessoa. Gostaria de ver a sua mão com ousadia, com fé. Existe alguém essa noite que precisa dizer, Senhor, seja o meu Salvador essa noite, Pai. Transforma a minha vida, o meu vício, o meu pecado, o meu problema. Tem alguém aqui que não é Adventista que gostaria de dizer isso aqui essa noite? Independentemente de religião, Jesus é o Senhor de todos nós. Jesus é o Senhor do universo, dos anjos, de tudo. Não tenham medo da religião. Religião não salva ninguém, mas Jesus salva. Mas é importante tomar a decisão ao lado dele, não ao lado da religião. Ter Jesus aonde? No coração. Para o perdão e para a salvação. Isso que é o importante. Não é a minha religião que vai salvar você, nem é a sua, mas é a cruz, na qual Jesus pagou o preço de todos os pecados. Mas você precisa ter ele no seu coração. Você precisa entregar a sua vida para esse plano inteligente e maravilhoso que ele fez por você, para transformar a sua vida. Você tem que tomar uma decisão ao lado de Jesus. Porque eu sou um zero esquerdo, sou um nada. Mas Jesus é tudo. E ele é tudo na sua vida. Ele te criou, ele te salvou, ele está voltando. Onde é que você vai estar naquele grande dia? Vai olhar para ele em paz? Só vai olhar em paz quem deixar ele entrar no seu coração. Essa noite. E todas as noites e todos os dias da sua vida. Nós precisamos de Jesus. No sábado que vem, nós teremos um batismo. Eu não sei se algumas das pessoas que estão aqui vão se batizar nesse sábado. Tem alguém aqui que vai se batizar nesse sábado? Que está no culto hoje? Ou não? Você vai ser batizada no sábado agora. Parabéns pela sua decisão, querida. Deus te fortaleça. Tua saúde, tua família, tua vida espiritual, todas as coisas. Vamos orar nesse momento. Todos vamos fechar os olhos. Senhor Deus eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela obra da tua graça e da tua bondade na vida de cada um de nós através da cruz, Pai. Amém. Senhor, a cruz foi algo horrível, mas foi a coisa mais bonita, importante, maravilhosa que o Senhor fez na nossa história, Senhor. Através da cruz, nós podemos ser transformados de mentirosos em pessoas verdadeiras. E nós clamamos que o Senhor tire a mentira da nossa vida, meu Pai. Também, Senhor, pecados em relação ao sexo, ao dinheiro, à mentira, à vaidade, ao orgulho, à transgressão do sábado, à maldade, à fofoca, a tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor nos perdoe, nos transforme e nos limpe para vivermos no Teu reino, ao Teu lado, Senhor. Dá-nos a Tua graça, paz e salvação. Dá-nos uma boa noite. Abençoa a Luciana que vai se batizar. Que o Senhor fortaleça ela nessa decisão. E também, que o Senhor prepare o dia também do batismo de outras pessoas que aqui estão, mas que ainda estão lutando contigo, e que a Tua graça seja com todos nós. Em nome de Jesus, amém.